ligado, meu cu colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade. Me mata logo desejo, faz isso, faz aquilo, feliz de verdade. Vem, mata logo de beijo, quando eu te vejo acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. E tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Já fez, ai, ai, ai. Quero sentir seu corpo no meu. Oh! Acabe esse som, seu gráfico, meu amigo Morão. Tamo junto, papai. E um pedaço de pecado, meu corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade. Mata logo o desejo, faz isso, faz aquilo, feliz de verdade. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. E tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Oh, querendo te beijar, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez, ai, ai, ai, quero sentir seu corpo.